O dia 11 de junho na história. 1865, o Brasil venceu a Batalha Naval de Riachuelo durante a Guerra do Paraguai. 1940, o presidente Getúlio Vargas fez um discurso pró-fascista a bordo do encouraçado Minas Gerais. 1966, Geraldo Vandré e Fernando Lona venceram o Festival Nacional de Música Popular na TV Excelsior com a canção Porta Estandarte. 1974, João Avelange, presidente da Confederação Brasileira de Desportos, venceu as eleições para a presidência da FIFA. Ele ficou no poder por 22 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.